Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Meus queridos amigos, eu sou o Diego Valadares. Estamos chegando com mais um Mundo Sertanejo. Eu estou muito feliz, nós estamos sempre juntos. Não desligue o rádio, não me deixe só. Mundo Sertanejo está no ar. Cristiano Araújo abre o programa chamando todo mundo para dançar com seu baraberê. A letra mais difícil do mundo. Assim, ó. Bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere. Cristiano Araújo fazendo bara bere. Vambora! E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando, só vai dar eu e você, pra gente então fazer. Bora, bora, bora, bora, bora. Bara bara bara, bere bere bere bere. Bara bara bara, bere bere bere. Bara bara bara, bere bere. Bora mexer. Não sei o que é esse tal de bara bere não, mas é bom demais. E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando, só vai dar eu e você, pra gente então fazer o quê? Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Bara, bara, vere, vere, vere, vere. Bara, bara, bara. Vere, vere, vere. Bara, bara, bara. Vere, vere. Tudo assim descendo, vai. Bara, bara, bara. Vere, vere, vere. Bara, bara, bara. Vere, vere, vere, vere. Ui! Bara, bara, bara. Vere, vere, vere. Bara, bara, bara. Vere, vere, vere, vere. Bara, bara, bara. Vere, vere, vere. Cristiano Araújo fazendo bara, vere. Aê! Recordação, né? Já é recordação, porque é Barabere já fazia muito tempo que a gente não tocava aqui no programa. Mas os amigos pedem, né? Os ouvintes pedem, a gente tem que tocar. Cristiano Araújo cantou Barabere. Beijo pra minha querida Márcia Gomes, em Primavera do Leste, Mato Grosso. Ela que tá sempre ligada no nosso Mundo Sertanejo. A Darcy, o Johnny, tantos amigos aí em Virgem da Lapa, Minas Gerais, ouvindo o nosso Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? A Elaine Gomes, em Santa Rita do Entueto, também disse que não perde um só programa. Meu amigo Mancha Negra, cantor, compositor, radialista, interiorzão de São Paulo, ele disse que não perde o nosso programa e exibe o nosso programa pela web rádio Vitrine Musical, interiorzão de São Paulo todo, ouvindo o nosso programa. Um abraço, viu, Mancha Negra, cantor, compositor, cabra danado. Valeu, meu amigo Luiz Antônio, em Guarapari, Espírito Santo. A Vivi Maísa, em Saré, no Pernambuco. A Dalva Agapito, em Botucatu, São Paulo. Todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo. Um abraço, meu amigo Adilson do Vale, aí do Vale do Paraíba. E os amigos da Rádio Cultura Sertaneja. Muito obrigado, viu, Adilson do Vale, que já está cogitando a possibilidade de Diego Valadares fazer show na região aí do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Muito obrigado, viu, Caçapava, toda aquela região ali. Muito obrigado, viu? Poliana Moura e sua mamãe, Santa Luzia do Paruá, não perde um só mundo sertanejo. A Patrícia Maiara também, a sua mamãe, seu pai, todo dia, todo mundo ouvindo o mundo sertanejo. Muito obrigado, viu? A Débora, em Bom Jardim, Minas Gerais, também não perde o mundo sertanejo. Meu amigo Anderson Barbosa, os amigos da Rádio Ideal FM, Boituva, São Paulo, muito obrigado, viu? Meu amigo Jair Brizídio, da Rádio Online Família Sertaneja, aí em Manaus. Muito obrigado, viu? Jair Brizídio, da Rádio Online Família Sertaneja, em Manaus. A toda a equipe, nosso abraço carinhoso, a todos os ouvintes, muito obrigado, viu? Quem canta bonito? Victor e Léo, Amigo Apaixonado. Pensando bem, eu gosto mesmo de você. Pensando bem, quero dizer que amo ter te conhecido. Nada melhor que eu deixar você saber, pois é tão triste esconder um sentimento tão bonito. Hoje mesmo vou te procurar, falar de mim. Sei que nem chegou a imaginar que eu pudesse te amar tanto assim. Sempre fui um grande amigo seu, só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te contei segredos meus, estou apaixonado por você. Esse amor entrou no coração, agora diz o que é que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não, ser só seu amigo não dá mais. Nada melhor que eu deixar você saber, pois é tão triste esconder um sentimento tão bonito. Hoje mesmo vou te procurar, falar de mim. Sei que nem chegou a imaginar que eu pudesse te amar tanto assim. Vamos juntar agora, todo mundo. Sempre fui um grande amigo seu, só que não sei mais assim vai ser. Sempre te contei apaixonado por você. Esse amor entrou no coração, agora diz o que é que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não, não dá mais. Sempre fui um grande amigo seu, só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te contei segredos meus, estou apaixonado por você. Esse amor entrou no coração, agora diz o que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não, ser só seu amigo não dá mais. Muito bem, Victor e Léo cantaram Amigo Apaixonado. Eu já cantei tanta essa música nos shows, né? Fez muito sucesso. Das primeiras músicas da dupla, né, que ganharam o Brasil, conquistaram o Brasil com as suas lindas canções. Pensando bem, eu gosto tanto de você. Pensando bem, quero dizer que amo ter te conhecido. Oh, paixão! Segura, Cleiton Rocha. Manda um abraço, meu amigo Edson Rodrigues. Ele é empresário da banda Morcegada, aí de Porto Seguro, na Bahia.

Muito bem, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Adilson do Vale em Caçapava e Vale do Paraíba. Todos os amigos aí de Caçapava, Vale do Paraíba. Um abraço a todos vocês, viu? Meu amigo Marcelo Pereira Silva em Nova União contra Iguaçu, Mato Grosso. Um e-mail bacana. Olá, Diego Valadares. Adoro ouvir seu programa pela rádio Raio de Luz FM. Muito obrigado a todos da equipe da Raio de Luz FM que exibe Mundo Sertanejo. Um abraço a todos vocês e muito obrigado, viu? Minha querida Maiara e Marilei Ganzer, da cidade de Bituruna, no Paraná. Os amigos da Bituruna FM exibindo nosso programa, muito obrigado, viu? Josinei Araújo, Maura Santino, todos os amigos aí de Santarém, no Pará. Nos amigos da Rádio Ponta Negra AM exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Aí em Santarém, no Estadão do Pará. Alexandre Lúcio, em Mantinópolis, Espírito Santo. Valeu, Alexandre Lúcio, os amigos da cidade de Mantinópolis, no Espírito Santo. Muito obrigado. No espelho do quarto, prepara sinal. Vem de vermelho, tô passando mal. Ela dança envolvente, mexendo a cintura. Mané, quando olha, derrapa na curva. Faz carinha de santa, despede do pai, volta cedo. Juro, sogrão, eu cuido, ele nem imagina o que a filha é capaz. Tem que ser censurado do pé que ela faz. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Na cama, se seu pai perguntar, você tá com Luan Santana. Vou falar bem baixinho, que é pra você saber. Sogrão caprichou na hora de fazer você, hein? Envolvente, mexendo a cintura. Mané, quando olha, derrapa na curva. Faz carinha de santa, despede do pai, volta cedo. Juro, sogrão, eu cuido, ele nem imagina o que a filha é capaz. Tem que ser censurado pro pé que ela faz. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha, né? Vem cá, chega aqui mais pertinho, hein? Não vai embora, não. Deita aqui na cama, se seu pai perguntar, você tá com Luan Santana. Vou falar do baixinho, que é pra você saber. Sogrão caprichou na hora de fazer você. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você é santinha. Quando o sogrão não tá, aí você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Não vai embora, não. Deita aqui na cama, se seu pai perguntar, você tá com Luan Santana. Vamos em frente, porque atrás vem muita gente. Valeu, J. Neves, que cantou bonito pra vocês. Um abraço, os amigos da Rádio Campestre FM, em Alagoas, exibindo o nosso programa. Os amigos da Rádio Esplanada FM, em Esplanada, na Bahia. Também os amigos da Rádio Belém FM, na capital do Belém, né? De Belém, na capital do Pará, Belém. Todos os amigos da Belém FM, nosso abraço carinhoso, muito obrigado pela parceria, viu? Os amigos da Rádio Comunidade FM e Nova União Rondônia, os amigos da Rio Madeira FM, Porto Velho Rondônia, um abraço a todos vocês, os amigos da Rádio Nova Sertaneja em Volta Redonda, Rio de Janeiro, os amigos da Rádio Morada FM, Virgem da Lapa, Minas Gerais, a todos vocês, nosso abraço carinhoso, muito obrigado pela parceria. Quem vai cantar bonito agora? Ela que esteve com a gente recentemente, fez muito sucesso, os ouvintes já estão pedindo as suas canções. E Yolanda Miami, do Piauí pro Brasil inteiro, canta Fique com Ela. Para todos, há sempre alguém me fazendo de boba, receba minha benção.

Que suave na nave, a gente sai de casa. Um rolê no poço só pra ver a mulherada. Aqui tá muito fraco, vamos pro ponte da praça. E pra ficar melhor, só vampir o porta-mala. E aí, rola o esquenta sempre antes da balada. As mina pira, pira, pira, pira, pira. As mina pira quando a gente chega na balada. Fazendo vaquinha com baldinho de cachaça. Chega na balada, apavorando na área, pipi deservada. As mina pira quando a gente chega na balada. Apavorando na área, pipi deservada. Pira quando a gente chega na balada. Apavorando na área, pipi deservada. Suave na nave, a gente sai de casa. Um velé no poço só pra ver a mulherada. Aqui tá muito fraco, vamos pro ponte da praça. E pra ficar melhor é só abrir o porta-malas. E aí, rola o esquenta sempre antes da balada. As mina pira, pira, pira, pira, pira. As mina pira quando a gente chega na balada. Fazendo vadinha com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada. Apavorando na área, pipi reservada. As mina pira quando a gente chega na balada. Fazendo vadinho com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada. Apavorando na área, pipi reservada. As mina pira quando a gente fazendo vadinho com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada. Apavorando na área, pipi reservada. As mina pira quando a gente chega na balada. Fazendo vadinha com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada. Apavorando na área, pipi reservada. As mina pira. Minha querida Fernanda, em São Sebastião da Vargem Alegre, os amigos da Rádio Tribuna FM, aí Fábio Vieira, todos da equipe da Tribuna FM em São Sebastião da Vargem Alegre. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Os amigos da Rádio Barra, Estúdio Barra do Bugres, Mato Grosso, exibindo o Mundo Sertanejo. É, também, minha querida Camila Oliveira, os amigos da Rádio Local FM Lavras do Sul. Programa é sucesso, muito obrigado, viu, pela parceria de vocês. Meu amigo Donizete Freitas, em Horizonte, Estadão de Goiás. Aí, Carlos Augusto, em Humaitá, no Estadão do Amazonas. Os amigos da Rádio Humaitá FM, em Humaitá, Amazonas, exibindo o nosso programa. Um beijo para Tânia Janizelli, a Celíria, a Sereni, também sempre interagindo comigo no Facebook. A todos vocês aí de Humaitá, muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? Os amigos da Rádio Paraíso FM, São João do Paraíso, Estadão de Minas Gerais. A Neilza, todos da equipe, muito obrigado, viu? Meu amigo Cido Bala, em Acreúna, no Goiás, sempre também interagindo comigo. Ele disse que não perde programa, ele ouve pela Rádio Canadá FM, em Acreúna, no Estadão de Goiás. Um abraço a todos vocês, viu? Muito obrigado. Thales Oliveira, em Oliveira dos Brejinhos, Beira Rio, Bahia. Os amigos da Rádio Cristal FM e a galera aí da Lanchonete e Restaurante Beira Rio. Muito obrigado a todos vocês da equipe da Cristal FM, que exibe o nosso programa aí em Oliveira dos Brejinhos, Beira Rio, Bahia. Quem vai cantar bonito agora? Humberto e Ronaldo. Só vou beber mais hoje. Essa o povo gosta, viu? O pessoal pede pra caramba essa música. Vamos lá. Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber mais hoje, amanhã vou parar. Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber mais hoje, amanhã vou parar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber mais hoje, amanhã vou parar. Que a galera me chama. Tenho dois apelidos: Pingos, pé de cana, casamento, batizado, formatura, aniversário. E a deixar de beber. Tô pronto pra beber, mas eu sei que faz mal. Decidi parar, só mais hoje e amanhã.

beijo, na levada da rocha é que eu vou. Se quer um beijo, apenas me dê um. E nesse teio vai querer ficar comigo e acreditar no amor. É que um beijo pode fazer a diferença. Paco passar e arrancar um laço que a paixão deixou na levada da rocha é que eu vou. Se quer um beijo, apenas me dê um sorriso. E nesse arrocha vai querer dançar comigo, acreditar no amor. Aê! Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.